Senhor carreteiro, meu muito obrigado por esta carona que o Senhor me deu. Durante a viagem vamos conversando, assim eu lhe conto o que me aconteceu. Eu sou um menino sem pai, sem mãe, vivo neste mundo quase sem ninguém. Depois de uma briga houve a separação, papai foi embora em um caminhão igualzinho a esse que o Senhor tem. Isso aconteceu já faz muito tempo, mas trago gravado em minha memória. Depois de alguns anos mamãe faleceu, e daí então estou jogado fora. Mas trago comigo esta foto antiga que mamãe tirou um dia com meu pai. Talvez o Senhor até os tenha visto, pois nosso destino é tão imprevisto, igual a viagem que vem e que vai. Vejam, meus amigos, como o destino é traiçoeiro. O garoto não entende por que chora o carreteiro. Vejo que seus olhos já estão vermelhos, talvez seja o sono que esteja chegando. Encoste a carreta, descanse um pouco, pois não acredito que esteja chorando. Eu sei que o pranto é um santo remédio, toda vez que choro a tristeza vai. Agora eu sigo por outro caminho, mas vou dar-lhe um beijo com todo carinho, como se estivesse beijando meu pai. Clube do Caipirão. Tenho fé que eu consigo. Oh,